é a tua voz, trouxe mil vozes para cantar. Vais descobrir mil harmonias belas que ao céu hão de chegar. Fica mais rica a alma de quem dá. Chega mais alto o hino de quem vive a partilhar. Tu tens que dar um pouco mais do que tens. Tens que deixar um pouco mais do que há. Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem, tens de te lembrar. És um grãozinho de uma praia maior e deves dar tudo o que tens de melhor. Avaliar a tua alma, além, tu tens que dar um pouco mais do que tens. Olhou para o céu, sentiu que a sorte estava ali. E com valor foi conseguindo tornar bom o que até grão construiu o seu poder. E pouco a pouco subiu a escadaria do amor. Tu tens que dar um pouco mais do que tens. Tens que deixar um pouco mais do que há. Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem, tens de te lembrar. És um grãozinho de uma praia maior e deves dar tudo o que tens de melhor. Para avaliar a tua alma, além, tu tens que dar um pouco mais do que tens. O tempo vai e de um rapaz um homem vai. Destino vai em frente para servir o bem. É tão profunda a mensagem que chegou. São tão seguras e largas as pontes que ele deixou. Tu tens que dar um pouco mais do que tens. Tens que deixar um pouco mais do que há. Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem, tens de te lembrar. És um grãozinho de uma praia maior e deves dar tudo o que tens de melhor. Para avaliar a tua alma, além, tu tens que dar um pouco mais do que tens. Para avaliar a tua alma, além, tu tens que dar um pouco mais do que tens.